Está chegando o maior aniversário de equipe do Baixo Tocantins. Aniversário da família Playboyzinhos. Playboyzinhos. A Vila do Conde vai estremecer. Dia 9 de dezembro. Aguardem. Mas o mundo me chama louco. Porque falamos sozinho na rua, me chamam loucos. Porque contamos estrelas no céu, me chamam loucos. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor. Vem curtir com os Playboyzinhos. A equipe mais top está aqui. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Tu deixa. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Vou te amar sem medo. Mega Top DJ Jackson Pancadão. Família Playboyzinhas. Tu e

família Playboyzinhas. Top DJ Jackson Pancadão, Playboyzinhos de Vila do Conde. Hoje eu acordei com palavras querendo se confessar. Já tentei mil vezes, mas eu não consigo me expressar. Por favor, fica só um instante, escuta o que eu vou falar. Preciso tentar novamente. Eu sei que errei várias vezes, tenho que te admitir. E quando eu te vejo, tudo que eu desejo é te ter aqui. Sem você por perto, não tenho mais razão de existir. Mas eu preciso de mais uma chance. É um DJ Fran considerado, junto com sua loura considerada. É o DJ Fran considerado. Meu amor, segure em minha mão. Não importa o que haja, não solte, não. Não solte. Não solte. Não solte. Meu amor, segure em minha mão. Não importa o que haja, não solte, não. Acordei com palavras querendo se confessar.

vou jurar e não sentir paixão. Não consigo parar o vício de sonhar. Mesmo na solidão, és minha metade, meu amor. E o meu destino é você. Vem pra curar essa dor. Vem que eu te quero pra me amar. És minha metade, meu amor. E o meu destino é você. Vem pra curar essa dor. Playboyzinhos, essa equipe é pressão. Vai começar o baile da sacanagem. Chupeteio. Vai começar o baile da sacanagem. Vem pra cá novinha e deixa de bobagem. Tudo já tá marcado com a rapaziada. E olha quem chegou, os anjinhos da farra. Ah, meu mano, vai ser uma loucura. Mano, vai ser uma loucura. Os anjinhos da farra e seguidoras de Abaetetuba. Já sabe como é, como é que vai rolar. É o maremoto que vai detonar. A onda toca tudo que chegou. Um fã considerável, o Marco Paulo dá um show. Já sabe como é, como é que vai rolar. É o maremoto que vai detonar. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. DJ Betinho e Isabelense. Vai começar o baile da sacanagem. Chupeteio. Vai ser uma loucura. Os anjinhos da farra e seguidoras de Abaetetuba. Ah, meu mano, vai ser uma loucura. Os anjinhos da farra e seguidoras de Abaetetuba. Já sabe como é, como é que vai rolar. É o maremoto que vai detonar. A onda toca tudo que chegou. Um fã considerável, o Marco Paulo dá um show. Já sabe como é, como é que vai rolar. É o maremoto que vai detonar. A onda toca tudo que chegou. Um fã considerável, o Marco Paulo dá um show. Este é o DJ Lohan, acabando com a concorrência. DJ Betinho e Isabelense. Vem pra cá novinha, vem pra cá novinha. Vem pra cá novinha, vem pra cá novinha. É o baile do Pesna, eita. Família Playboyzinhas. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E aí, WM? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa putra que toma. Toma, toma, toma, toma e toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, é só você que tá lobby. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. Opa, opa, opa, dá licença,